paz do Senhor. Você já passou ou está passando por alguma injustiça? É terrível, não? Olha, eu aprendi com os meus erros, porque quando eu estava certo, eu queria a justiça de Deus sobre o meu inimigo, mas quando eu que estava errado, eu queria a misericórdia de Deus. E veja só como Deus faz. Eu não merecia nada, e Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar, para que eu não fosse morto. Isso até me parece injustiça, mas isso é pura graça e misericórdia de Deus, é o seu amor. Nós não podemos dizer aos nossos inimigos quando caem, bem feito. E eu parei de dizer aos meus inimigos, eu vou te pagar com a mesma moeda. Toma lá, dá cá. Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Só Deus é o justo juiz, e a justiça do homem, eu aprendi pela Bíblia, que é um trapo sujo, imundo. Eu comecei a deixar tudo nas mãos de Deus, o justo juiz. E você? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.